escolher. É necessário saber que futuramente o que vão colher é o resultado do jogo disputado, onde tem mano ferrado, porém não está errado. Vivi ao lado de muitos que causam furtos, estourando circuitos de empresas que obtêm muito lucro, comandada por um puto que não sabe achar que não cabe a ele se importar, o que leva muitos manos a AK um dia cortar e sair na disposição para fazer o mal. Leal ao grupo que juntam para correr pelo lado legal, mas que renderá dinheiro e sustento, que mostrará que talvez o crime compensa quando ele é perfeito. Aponte um caminho e me mostre qual será meu fim. Me mostre o caminho. Aponte um caminho e me mostre qual será meu fim. Me mostre o caminho. Sem contar custam 12, não os que fazem pose, os que se enriquecem com as drogas, porém com as mesas se mantêm close. De 12, pistola ou então, fuzil na mão, com grande ambição, sabendo que vão, dinheiro pro caixão, largar essa vida logo dizem não. Não querem saber de nada, não acham isso roubada, não se importa em pensar que o dia sua boca pode ser estourada. Aí tudo acaba em fração de segundos. Consequência foi para o hospital, fuê, hematoma profundo. No fundo, nada valeu, mas aí vai morrer jovem, porém viu que muitos vão vir e hoje estão aí batalhando pra ganhar 11 reais por dia, mas perdem tudo ao se enganar e namorar com uma mina vadia. Aponte um caminho e me mostre qual será meu fim. Me mostre o caminho. Aponte um caminho e me mostre qual será meu fim. Me mostre o caminho. E ser trabalhador, carregar uma dor, viver com rancor, se fuder no amor, porque tudo tem seu valor. O teor do álcool para esquecer os problemas, minha mãe rezará para não encontrar os filhas da puta de emblemas. E tem como tema, Deus cria, a gente mata, e quando te cata te enche de bala e te joga na vala. Te cala na calada da noite fria, por engano de feições parecidas o tempo esfria. Mesmo fazendo ou não facu, a sociedade pede para você ser direito, para no futuro ter direito de considerá-lo um cu. Talvez você sobreviva a tudo isso, mas será que no futuro exercerá tal estudado ofício? Aponte um caminho e me mostre qual será meu fim. Me mostre o caminho. Aponte um caminho e me mostre qual será meu fim. Me mostre o caminho. E ser rapper sem participar da panela, sabendo que ela não dá trégua, de você nada espera. Sem espaço, seu som talvez não será tocado, por não ter limites e por deixar quem escuta chocado. Liberdade de expressão não tem a pressão, é de alguém de operação, nunca vem maldição. O pai sem fez, sem ajuda e sem reconhecimento. O plano de se dar bem no assalto destrói cada vez mais o seu talento. Lenta não pode ser a sua escolha, opte por ela, corra até que você morra. Boa ou má, não importa a consequência, me mostra o caminho certo sem ter nenhuma inocência. Aponte um caminho e me mostre qual será meu fim. Me mostre o caminho. Aponte um caminho e me mostre qual será meu fim. Me mostre o caminho. Aponte um caminho e me mostre qual será meu fim. Me mostre o caminho. Aponte um caminho e me mostre qual será meu fim. Me mostre o caminho.